a sua rádio onde você estiver. Ei, o que é isso? O que eu faço aqui? Me lembro dos meus sonhos e ainda não dormi. Números romanos, atos e juízes, êxodo e provérbios. Números romanos, atos e juízes, êxodo e provérbios. E o apocalipse do apóstolo São João. Se machucar foi o dia da criança, e aí ficou tudo bem. Detendo é um fugitivo. Detendo é um fugitivo. Bem-vindos à nossa mansão. Espero que gostem dos seus aposentos. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte 104.5, aplicativo Transamérica Foz, que você instala de graça no seu tablet ou smartphone. transamericafoz.com.br, também aí nos serviços de streaming, né, disponíveis em vários sites na internet. Hoje é sábado, dia 1º de abril de 2017, eu sou Guilherme Wojciechowski, este já é o último bloco do programa Front, até meio-dia, faltando aí pouquinho tempo, né, então interaja conosco no Twitter, @transamericafoz, no Facebook, fanpage Transamérica Foz, e no WhatsApp, 45988282828, é o nosso contato. E sobre as pesquisas que nós divulgamos aqui durante o programa, né, nesta véspera de eleição, ontem eu até coloquei no meu perfil pessoal no Twitter, né, a pesquisa de adesivagem de carro que eu fiz aqui na rua, né, o candidato A estava com 3 carros adesivados na rua Venâncio Tremba, o candidato B com 2 carros e a empresa de contabilidade com 1 carro adesivado. Empate técnico aí, hein? Situação complicada. Em resposta, o colega Bruno Zanetti, que apesar de toda a tristeza pessoal, né, sofrida nesta semana, decidiu não perder a piada. Ele respondeu que na rua dele a disputa também está acirrada, viu? Herbalife e Foi Deus Quem Me Deu estão forte no páreo aí, disputando o adesivo carro a carro. Maravilha, hein? E dizem também, ó, Bruno, que o Tá Velho Mas Tá Pago também tá correndo por fora nessa história, hein? Mas vamos lá. A Justiça Eleitoral está finalizando os últimos preparativos para a eleição suplementar aqui em Foz do Iguaçu, que acontece amanhã, né, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Eleição para a escolha do novo prefeito e do novo vice que comandarão o Poder Executivo Municipal até dezembro de 2020 aqui na cidade. No total, são 165.730 eleitores habilitados na terra das cataratas que devem comparecer aos mesmos locais de votação eleição de outubro, né, com duas exceções. Preste atenção, hein? Quem normalmente vota no Centro de Recepção de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu deverá comparecer à Escola Municipal Princesa Isabel, que fica ali na própria Rodovia das Cataratas, né, em frente ao Museu de Cera. E quem habitualmente vota no Colégio Iguaçu deverá votar excepcionalmente na Escola Municipal Antônio Gonçalves Dias, que fica na Rua Purus, número 234, bairro Campos do Iguaçu. Bom, para votar, você sabe, né? É necessário apresentar documento de identidade com foto. A validação da identificação, ela acontece por meio de impressão digital. Já em relação à justificativa do voto, em caso de ausência da cidade, por exemplo, o eleitor não terá como justificar neste domingo especificamente, mas em compensação terá prazo de 30 dias corridos para comparecer ao Fórum Eleitoral na Avenida Costa e Silva e protocolar a sua justificativa. Como comprovante, o eleitor poderá, por exemplo, apresentar aí um bilhete de viagem, um comprovante de pedágio, também uma nota do posto de combustível, né, de outra cidade. Quem não justificar poderá ser multado pela Justiça Eleitoral e sofrer, né, as penalidades previstas em lei. Na sequência, as informações do esporte com o Sidney Busanello. Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia! Bom dia! Forte abraço para você, Guilherme! Vamos falar de esporte neste fim de semana, mais uma vez aí com um conflito de horários, Busa. Marcaram o futebol feminino e o futsal praticamente para a mesma hora na noite de hoje? Exatamente. Novamente, como aconteceu já há poucos dias aqui em Foz do Iguaçu, na oportunidade tínhamos um jogo de futebol feminino e o jogo do Azulão da Fronteira pelo Campeonato Paranaense praticamente no mesmo horário. Hoje é exatamente no mesmo horário, viu, Guilherme? Porque as meninas do Foz Cataratas jogam às 7 horas da noite e no mesmo horário o Foz Cataratas Futsal estreia na Liga Nacional. Então, novamente, o torcedor que gosta de futebol, de futsal, enfim, vai ter que fazer a opção. Ou ir para o estádio Pedro Basso, na Vila Yolanda, acompanhar mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, onde a equipe do Foz Cataratas enfrenta o Rio Preto, equipe do interior de São Paulo, jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Ou então se dirigir para o Costa Cavalcante, porque lá, às 7 horas da noite, vai acontecer a estreia do Foz Cataratas na Liga Nacional de Futsal, enfrentando o Concórdia de Santa Catarina. Olha, eu acredito que o jogo, sem querer desmerecer as meninas, eu acredito que esse jogo do Foz Cataratas Futsal, ele tem até um componente histórico, estreia do time na Liga Nacional e também a volta de Foz do Iguaçu após muitos anos de uma competição nacional de futsal? É, porque a última participação de uma equipe aqui de Foz, Guilherme, na Liga Nacional foi em 2010, com o Foz Futsal. O Foz Futsal representou a cidade de Foz do Iguaçu nesta competição em 4 edições, em 1999, no ano 2000 e 2001. Foram 3 anos seguidos, com a melhor campanha sendo realizada em 2001, onde o Foz Futsal chegou até a semifinal da Liga Nacional. Depois, um período sem participar do campeonato, e o Foz Futsal voltou a disputar a Liga em 2010, numa espécie de parceria, digamos assim, com a equipe lá de Francisco Beltrão. Não deu muito certo, viu, Guilherme? Porque naquela temporada ficaram muitas dívidas. Jogadores que estiveram por aqui não receberam, dirigentes também. Eu me lembro até da presença aqui em Foz do Iguaçu do supervisor, o Azeitona, que veio de São Paulo para trabalhar aqui, do técnico Xepa também, que veio de São Paulo, e muitas ações trabalhistas contra o Foz Futsal naquela oportunidade. E, inclusive, no ano seguinte até, houve o falecimento, né, do Azeitona, que era então o supervisor da equipe do Foz Futsal. O Azeitona, que estava em Foz do Iguaçu no ano seguinte, justamente para resolver esses problemas, né? Veio aqui ainda se reunir com os dirigentes e acabou falecendo aqui em Foz do Iguaçu naquela oportunidade. Bom, mas isso tudo já passou, é outro time, é outro nome, enfim, é o Foz Cataratas fazendo a sua estreia na Liga Nacional. Pela primeira vez, então, o Foz Cataratas disputa o campeonato. E é evidente que isso vem chamando a atenção dos torcedores, das pessoas que gostam de futsal, Guilherme. Já um bom público compareceu no sábado passado no ginásio Costa Cavalcante para acompanhar a estreia do Foz Cataratas na Série Ouro, onde o Foz ganhou do Campo Mourão por 3-0, muita gente no Costa Cavalcante. E a expectativa hoje é de que tenhamos também um grande público para acompanhar Foz Cataratas e Concórdia de Santa Catarina. Falando agora de novo das meninas, Foz Cataratas Futebol Feminino se recuperou aí na competição, né? Após duas derrotas nos jogos iniciais, nas duas últimas rodadas, duas vitórias. E por coincidência, Guilherme, as duas vitórias conquistadas com o Ivan Carlos Alves no comando do Foz Cataratas, né? Ele recebeu o convite depois da troca de treinador. O Ivan Carlos não estava trabalhando, como todos sabem, no Foz Futebol Clube nesse ano, né? O Foz contratou um outro treinador, mas ele é aqui da cidade, recebeu o convite, aceitou e vem dando certo, pelo menos por enquanto. Embora, Guilherme, o Ivan Carlos já tenha um compromisso com as categorias de base do Cascavel para disputar, muito provavelmente, o Campeonato Estadual Sub-19 e também o Sub-23. Mas o Ivan Carlos, no comando do Foz Cataratas, já conquistou duas vitórias. Ganhou lá em São José dos Campos, da equipe da casa, por 2-1. E no meio desta semana, aqui em Foz do Iguaçu, venceu o Vitória da Bahia pelo placar de 3-0. Então foram duas derrotas iniciais e depois duas vitórias seguidas sob o comando do Ivan Carlos. E agora, esse jogo de hoje contra um forte adversário, o Rio Preto, equipe de muita tradição no futebol feminino. 19h, não tem desculpa, né? Para quem gosta de futebol feminino, a pedida é estádio Pedro Basso, 19h, para Foz Cataratas e Rio Preto. Mas quem é apaixonado pelo futsal, o endereço é o Costa Cavalcante. Para fechar o assunto, vamos falar aí do Azulão, né? Do Foz do Iguaçu Futebol Clube. Conseguiu evitar o rebaixamento, mas foi eliminado no Campeonato Paranaense, inclusive com um gol tomado aí aos 40 minutos do segundo tempo, né? Você consegue fazer aí um balanço da campanha do Foz? Olha, Guilherme, se a gente pegar aí as últimas participações do Azulão da Fronteira no Campeonato Paranaense, essa foi a mais fraca, né? 2015, uma excelente campanha, com o time chegando até a semifinal do Campeonato Estadual. No ano passado, em 2016, a equipe avançou, ou seja, foi até o mata-mata, foi até a fase de quartas de final, e esse ano não conseguiu ficar entre os 8, ficou entre os 10, o suficiente para garantir vaga para o ano que vem na primeira divisão, mas neste ano terminou então a participação do Foz no Campeonato Paranaense. E olha que o Foz estava conquistando a 8ª vaga até os 40 minutos do segundo tempo. Estava empatando lá em Paranaguá na quarta-feira com o Rio Branco, 0-0. Estava ficando com a vaga, porque o Atlético perdia o clássico para o Paraná Clube, como de fato aconteceu. Só que a derrota do Foz, com o gol já aos 40 minutos do segundo tempo, classificou o Atlético e eliminou o Azulão da Fronteira. Existe ainda essa questão aí no tribunal, no tapetão, com o caso Jetterson, do J. Malucelli. Embora os jogos de ida dessa fase já estão confirmados, serão todos domingo às 16h, o J. Malucelli na sequência pode ser penalizado e o Londrina ficaria com a vaga, porque o Londrina vai ser justamente o adversário do J. Malucelli. Então a esperança do Rio Branco de Paranaguá em disputar ainda essa fase, eu imagino que esteja ficando cada vez mais distante, porque a questão de datas, Guilherme, nós não temos datas disponíveis. Então, se o J. Malucelli for eliminado do campeonato, a vaga vai ficar com o adversário do J. Malucelli nessa fase, que é o Londrina. Não vai dar para o Rio Branco voltar a disputar o campeonato. O Foz nem isso tem como esperança, porque ficou em 10º, não tem qualquer possibilidade de disputar a sequência do campeonato. Mas, pelo menos, né, Guilherme? Menos mal, garantiu sua participação na elite também para o ano que vem. Ou seja, vamos para a 4ª temporada seguida com o Foz na primeira divisão. 2015, 2016, esse ano 2017 e o ano que vem 2018. E você volta na segunda-feira com outras informações do esporte no programa Papo de Craque. Fazendo um balanço do final de semana esportivo. Um abraço, Guilherme, até mais. Participação de Sidney Busanello falando de esportes aqui no Front. E vou frisar mais uma vez, né? Sempre lembrar que a melhor e mais completa informação esportiva você encontra de segunda a sexta às 6 da tarde, das 6 da tarde até às 7 da noite, no programa Papo de Craque, com a apresentação justamente, né, do Sidney Busanello. Vamos de música agora? Fica aí porque ainda tem muita coisa pra rolar, tá? Programa Front até meio-dia. Programação musical aqui no Front, e hoje, 1º de abril, não tem edição, tá, do quadro do 7 a 1 da semana, quer dizer, tem sim, tá, tem sim, pegadinha de dia da mentira, tá, 7 a 1 que não acaba nunca, impressionante, então vamos nessa porque chegou a hora! A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquele foro privilegiado que o prevalecido lá do fundo usa na suruba, né? Pra pegar geral e evitar que alguém o pegue. Aquele dia da mentira que a gente tira só pra dizer verdades, né? 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Então senta aí, relaxa, porque o massacre vai começar. 1. É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele curva para a área. Emendado, entrou! Müller, da Alemanha! Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E sabe aquela propaganda do governo falando que a inflação diminuiu, que o país está voltando a crescer e etc? Então, né, estatísticas divulgadas ontem pelo IBGE apontam que o desemprego no trimestre de dezembro a fevereiro no Brasil chegou a 13,2%. E alcançou a maior marca da série histórica para o período, que significa dizer, por exemplo, né, que mais de 1 milhão e 400 mil pessoas ficaram desempregadas na comparação com o período de 3 meses encerrado em novembro. Bom, não me admira os baixos números de aprovação do governo, né? Por que será? 2. Bola pra Mille, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! Camisa número 11, Marcos II. E ainda falando de economia, outro número divulgado ontem, desta vez pelo Banco Central, revela que as contas do setor público consolidado, ou seja, as 3 esferas de governo, registraram déficit de R$ 23,460 bilhões em fevereiro, que é o maior para o período desde que teve início a atual série histórica, né, no ano de 2001. Pois, imagine então como seria se os nossos governantes não fossem austeros, responsáveis, blá blá blá, né? 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E o PSDB, que após perder a eleição de 2014 para a chapa Dilma Temer, protocolou ação pedindo, né, a cassação do registro da chapa, tá conseguindo o que queria, viu? Já está ali na última esfera, né? Já houve, inclusive, a marcação da data do julgamento. O problema é que agora, né, 2 anos e meio depois, o partido virou aliado do Michel Temer. E aí, o que fazer? Bom, né, nas suas alegações finais do processo na Justiça Eleitoral, o partido tirou o pé e pediu, né, que o agora aliado Temer não seja culpado. Aí sempre tem aquele gaiato que pergunta, né, então, foi golpe ou não foi? Complicado dizer que não, né? 4. O procurou, atirou, entrou! É o quarto gol, uma chinelada. E ainda em Brasília, o presidente Michel Temer nomeou na quinta-feira o advogado Admar Gonzaga para o posto que estava vago de ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Aí você pergunta, e daí? Bom, e daí que o novo ministro será um dos responsáveis por julgar a ação que pode resultar, né, na cassação do próprio Temer. E daí? Bom, e daí que o novo ministro teve de vir a público para justificar, dizer aí que não tem vínculos com políticos, mesmo já tendo atuado em partidos como Democratas e o PP, partidos aliados a Temer. Já pensou se acontece de justamente ele ter que dar o voto decisivo aí para, quem sabe, condenar ou não Michel Temer? 5. De novo fácil, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E o deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia. Você conhece o cara? Bom, o pessoal das companhias aéreas conhece, viu? Porque segundo reportagem do portal UOL, o deputado comprou em apenas um dia 75 passagens aéreas. Isso mesmo, viu? Haja vontade de voar, tipo, mais de 3 voos por hora. Em resposta, o deputado disse que comprou essas passagens, né, para usar a verba de gabinete que venceria em 31 de dezembro. Essas passagens, né, foram compradas no dia 28 de dezembro do ano passado e também comprou para agendar para os próximos meses. Total gasto com essas passagens, R$ 48.695,70, pagos por quem? Adivinha? Seis. Montou, virou, a bola esperada, entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha! E um dos assuntos da semana em Brasília foi a discussão em torno do projeto do senador paranaense Álvaro Dias, que prevê o fim do foro privilegiado. Em matéria publicada na terça, parlamentares ouvidos pelo jornal O Estado de São Paulo opinaram que, sem o foro privilegiado, o país corre o risco de ficar ingovernável. Claro que também há argumentos técnicos nessa discussão, né? Mas, politicamente falando, o senso geral nos diz que, enfim, não fica ingovernável não, é só parar de agir fora do que diz a lei, entendeu? Para, meu! 7! Olha a descida, o chutão entrou! Alemanha 7, Brasil 0. E para fechar o massacre da semana, uma notícia que mistura política e futebol. Isso porque um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas apurou que quase 15% dos brasileiros votariam no técnico da seleção brasileira, o Tite, para o cargo de presidente do Brasil. E aí eu pergunto, né? E se o técnico fosse o Felipão, no auge da popularidade pelo pentacampeonato lá em 2002? Você votaria no Felipão, sem medo de que algum dia o Brasil levasse um 7-1 da Alemanha, comandado por ele numa semifinal da Copa do Mundo da Economia, digamos assim? Pois é, né? Já pintamos o 7, agora vamos ao gol do Brasil. Ufa! Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou! Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. E o gol do Brasil da semana é, na verdade, um gol do brasileiro, né? No caso dos moradores do Jardim Cataratas, bairro aqui de Foz, perto ali do acesso à aduana da Argentina, que, cansados de reclamar do abandono por parte do poder público, uniram suas forças e decidiram, por conta própria, botar a mão na massa e fazer melhorias na rotatória de acesso ao bairro, né? O que não exclui, diga-se de passagem, a responsabilidade do poder público, que precisa resolver, né, as questões que competem à sua esfera, como, por exemplo, o estado das ruas, né? Mas que mostra também que a união faz a força e pode, sim, resultar em ações positivas. Um exemplo que serve também para os moradores dos outros bairros aqui da cidade, que podem aí conseguir bastante ao começar a zelar mais pela sua rua, né, pela pracinha, um vizinho ajudando o outro a zelar pela casa, enfim, né, todos unidos também para cobrar e fiscalizar governantes e vereadores, porque do contrário o resultado você já conhece, né? E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica neste iluminado sábado, 1º de abril de 2017, véspera de eleição aqui em Foz. Eu sou Guilherme Wojciechowski e agradeço por sua companhia em mais esta edição do programa. Ó, muito obrigado pela companhia, pela sintonia e principalmente pela paciência, viu? Participaram comigo Márcio Barreto, Sidney Busanello e também a Luciana nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui e volto na segunda-feira às 7 da manhã com o informativo Transnotícias e a cobertura completa de tudo que rolou nas eleições municipais este domingo aqui na Terra das Cataratas. E não deixe de privilegiar neste sábado o esporte iguaçuense com o Foz Cataratas Futebol Feminino no estádio Pedro Basso pelo Brasileirão. E Foz Cataratas Futsal em sua estreia na Liga Nacional contra o time do Concórdia de Santa Catarina. Ó, simplesmente imperdível. Programa Fronte volta no próximo sábado, nesta mesma faixa de horário, das 10 ao meio-dia. E o conteúdo do programa de hoje, para você que não pegou desde o começo ou quer ouvir de novo, né, estará disponível na íntegra dentro de instantes no nosso site transamericafoz.com.br e também nas nossas redes sociais. Fique na sequência com a programação nacional da rádio mais pop do Brasil, Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.